Programa Consciência Brasileira. Cabeludo, saca, só preste atenção. Vacilou no rolê, perdeu os cabelos igual Sansão. Dalila me traiu, eu tô sem chão, eu tô sem céu. Me acorde, me ajuda, joga os cabelos, Rapunzel. Sansão, meu querido, a noite passada foi uma zorra. Trombei no rolê o Eduardo, um monte de tesoura. Tá daquele jeito, eu creio, tá no descabelo feio. Penteando a cabeleira, vê partir o cabelo ao meio. Agora vamos lá, você nunca ouviu falar. Solução pro descabelo é estética capilar. Não tem pra calvície, não tem pra careca do idoso. Penteado, style louco é o do palhaço bozo. Lava, esfregue, puxa. Usou como cabelo, então a vassoura da bruxa. Que todos os contadores de piada nos acuda. Cabelo faz me rir com uma piada cabeluda. Tem gente que usa. Quero ver fazer implante de cabelo na cabeça da medusa. Eu vou pentear os meus cabelos. Depois vou falar pra mina ali. É trançar os meus cabelos. Eu vou lavar os meus cabelos. Secar, pintar, alisar. Será meus cabelos. Eu vou raspar os meus cabelos. Vou ficar penteando com escovinha de dentro dos meus cabelos. Eita, é cabeleira pra danar. Onde é que isso vai dar? Pode pai uma piada cabeluda. É um arrancar cabelos quando o clima fica quente. Dança placas, a lamento, encontro de um casal carente. Vou fazer um contato, liga no cabeleireiro. Ajeitar o pé do cabelo, dá um tapa, um trato, um dedo. Muita gente vai idosa com o cabelo, eu boto fé. Pinte o cabelo do peito e do dedo pé. Desembaraça ou embaraça. Oi, foi assim tão de repente. Entortou os dentes do pente. Então deixa desse jeito, meu penteado basta. Ei, ei, despenteia, penteia ou despenteia. Aquela manutenção no cabelo é de praxe. Quem sabe pentear cabelos com uma agulha de crochê. Grudou visco de jacar no cabelo, grudou chiclete. Notícia na net sobre cabelos virou manchete. Sapecou, chama os gol, abafa, abafo, casou. Episódio lamentável, cabelo pegou fogo. Ei, fudido popular, cabelo bom, cabelo ruim. Se cabelo fosse ruim, não nascia lá no... Pois eu me encalo e não falo. Cabelo ruim, aquele que entope o buraco do ralo. Eu também já ouvi falar sobre furtos de cabelo. Cabelo vira peruca e peruca vira cabelo. A gente inventa e não aumenta e muda a história. Porém, espelho, espelho meu, diga lá, responda eu. Há cabelos mais bonitos, mais penteados que os meus. Eu vou pentear os meus cabelos. Depois vou falar pra mina ali, é trançar os meus cabelos. Eu vou lavar os meus cabelos. Secar, pintar, alisar, será meus cabelos. Eu vou raspar os meus cabelos. Vou ficar penteando com uma escovinha de dentro dos meus cabelos. Eita, é cabeleira pra danar. Onde é que isso vai dar? Pode pai uma piada cabeluda. Eu vou pentear os meus cabelos. Depois vou falar pra mina ali, é trançar os meus cabelos. Eu vou lavar os meus cabelos. Secar, pintar, alisar, será meus cabelos. Eu vou raspar os meus cabelos. Vou ficar penteando com escovinha de dentro dos meus cabelos. Quem quer cabeleira pra danar, onde é que isso vai dar? Pode pai é uma piada cabeluda. Salve! Vamos que vamos, começando mais um programa Consciência Brasileira, aqui na sua rádio Estrela FM, onde você já ouviu Sombra com Piada Cabeluda. Obrigado pela sua sintonia, eu sou o Jeff Ferreira, e você mais do que já sabe que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música pra curtir. Então vamos iniciar a nossa viagem semanal pela música nacional. Vamos logo botar um som pra rolar, sem enrolar, se liga aí! Que saudade do meu tempo de criança,

samba que vira coco, dá-lhe coco em roda de bamba. Bolero que vira sucre, bebendo nos mares do Ijexá. New Age com boogie-woogie, punk rock rasgando tchá-tchá-tchá. Fusion, da da da da da da da da da da da da. Quem é de samba, samba, quem é de reggae e vibra, quem é do break quebra, quem é do axé requebra. Samba, samba, reggae e vibra, break quebra, quem é do axé. Frevo deságua na bossa nova, choro chora moda de viola. Repente surge no jongo, fados, batucão, bumba meu boi, bumba meu boi, bumba meu boi, bumba meu boi. Caliente salsa na pista disco, blues se desmanchando na ula ula. Ulala. Quem é de samba, samba, quem é de reggae e vibra, quem é do break quebra, quem é do axé requebra. Samba, samba, reggae e vibra, break quebra, quem é do axé. sedutor enfeitada, certeira indolor. Não tem nem contraindicação, dependendo da dose, acelera e racha o coração. E não foi por falta de aviso, fogo de palha acendeu, quando viu já queimou. Foi de amor, droga, mas que legal, quando não mata, já faz esse temporal. Programa Consciência Brasileira. Charlie Brown, o que vale nessa vida é se viver ou se vai. Pode se esperar numa pessoa que não faz sonhar. Como ele pode ter o que ele está tão longe? Na vitrine, coisas que ele nunca vai poder ter. Se ninguém o ajudar, o que ele vai fazer? Onde vai morar? E o que vai ser quando crescer? Quando vem na rua, que é sua, que é minha, que é de ninguém. Você sabe, impunidade, hipocrisia, canção de mãos dadas, o hino nacional de uma nação condenada. A sociedade prega o bem, mas o sistema só alimenta o que é mal. A nossa cara é prosperar, o povo tem que evoluir também. Quase de manhã, mais uma noite no vazio, de alto desafio. Lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão. A combustão em rota de colisão, a sinfonia da destruição. Vivendo o sonho e também o pesadelo. Eu vendo o mundo regredindo entre a fé e o dinheiro. Saudade do meu pai e dos amigos que morreram. Mas o que o velho me ensinou, eu jamais me esqueço. Seja lá como for, na vida tudo tem seu preço. No mundo, o falso e o verdadeiro se confundem, mas os que sabem jamais se iludem. Não é fácil encontrar o caminho, mas é bom olhar pro lado e ver que não estou sozinho. Que não estou sozinho, yeah. Todo mal que é dirigido a nós nos fortalece, eu não vou desistir. O que vale nessa vida, eu preciso de Deus se for. Nas armadilhas que eu caí, eu fiquei só e ninguém viu. O que vale nessa vida, eu preciso de Deus se for. O que pode se esperar de um ser humano perdido? Que ele viva como nunca fosse morrer, ou que ele morra como nunca tivesse vivido. O que pode se esperar de uma pessoa que não vai sonhar? Think about tomorrow, cause tomorrow wants to be with you. Don't wanna live and cry in sorrow, but that's the way the world will fall. Acostumado desde cedo com a desgraça, e tem morada de caça, o subnutrido, vítima da farsa, se formou na escola do crime. Hoje o oprimido é quem oprime. Uma arma carregada de ódio e amor, mas muito mais ódio que amor. Um aluno e também um professor, que ensina qualquer um que não sabe dar valor à vida que tem ou à casa que mora, que vive sorrindo enquanto ele chora. Só mais um de milhares que se espalham, vítima dos nossos governantes que falharam. Todo mal que é dirigido a nós nos fortalece, eu não vou desistir. O que vale nessa vida, eu vou seguir o que se for. Nas armadilhas que eu caí, eu fiquei só e ninguém viu. O que vale nessa vida, eu vou seguir o que se for. We'll be right back. positions. Cause the world is listening, little kids' visions. May my sins be forgiven. Gotta have faith so you can do what you wanna do. Gotta be this way so don't fool cause you will be screwed. Live by the sword, then you die by the sword. While I'm asking for peace in the middle of a war between blacks and whites, between rich and poor, so we can stop the mass overseas and all. Trabalho muito, vivo a vida, skateboard, estilo de vida, brilho intenso, é a humildade de uma mente evoluída. Estamos de volta no nosso programa Consciência Brasileira, da sua rádio Estrela FM. E você está comigo, Jeff Ferreira. Você conferiu Senhor Tempo Bom, de Taíde, Somos do Som, de Ana Treia. Ouviu também Foi de Amor, da Nação Zumbi. E curtiu o som By Myself, do Charlie Brown Jr. Essa é a Rádio Estrela FM, você está comigo, Jeff Ferreira, no comando da nave do programa Consciência Brasileira. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. E chegou o momento do nosso quadro O Artista da Vez. Hoje vamos falar do rapper Mano Brown, um dos ícones do rap nacional. Nascido em 2 de abril de 1970 como Pedro Paulo Soares Pereira, começou sua carreira musical com a dupla ao lado de Ice Blue, os BB Boys, frequentadores da Estação São Bento de metrô de São Paulo, onde arriscavam passos de break. Logo encontraram Ed Rock e o DJ KLJ, formando assim o grupo Racionais MCs. O nome do grupo veio de uma fase vivida por um ídolo, o Tim Maia Racional. O primeiro disco gravado por Brown foi a coletânea Consciência Black, de 1989, com a música Pânico na Zona Sul. O disco contou também com a música Tempos Difíceis, do Ed Rock, que também integrava o Racionais MCs. Como grupo, Mano Brown gravou os discos Holocausto Urbano, de 1990, Escolha Seu Caminho, de 92, Raio X do Brasil, de 1993, o lendário Sobrevivendo no Inferno, de 1997, Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, de 2002, e Cores e Valores, de 2014. Além dos discos Ao Vivo, de 2001, e o Mil Trutas, Mil Tretas, de 2006. Em 2016, Brown lançou seu álbum solo, em carreira paralela dos Racionais, o disco Bugnaipe, que não se tratava de um álbum de rap, e sim de funk dos anos 70, com soul, disco e R&B, com colaboração de Lil Chris, que foi o produtor do álbum. O clima desse registro é de festas, remetendo aos bailes black dos anos 70 e 80, como os que aconteciam na Chic Show e no Palmeiras. Mano Brown é a voz de uma geração, principalmente a de jovens de periferias que cresceram ouvindo suas composições, como Negro Drama, Capítulo 4, Versículo 3, Vida Louca Parte 1 e Parte 2, Fim de Semana no Parque, Homem na Estrada, Jesus Chorou e dentre outras. Em outubro de 2008, a revista Rolling Stones ranqueou os 100 maiores nomes da música brasileira e colocou Brown na 28ª posição, devido à sua importância como voz ativa dos guetos do país. Em 2017, seu álbum solo Bugnaipe foi indicado ao Grammy Latino de 2017 como melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. E seguindo as homenagens a Mano Brown, o artista da vez, vamos de som! Vamos ouvir aqui na sequência o som Quanto Vale o Show, do disco Cores e Valores, dos Racionais MCs, onde Brown narra sua juventude em São Paulo. E também a música Foi Num Baile Black, música de seu álbum solo Bugnaipe. Se liga aí! Primeira coisa que eu aprendi a fazer na minha vida foi isso aqui, ó. Ah, é isso. Só eu sei os desertos que cruzei até aqui. Tá lançada a sorte. 83 era legal, 7ª série, eu tinha 13 pai e tal. Tudo era novo em um tempo brutal. O auge era o Natal, beijava a boca das minas nas favelas de cima. Tinha um som e um clima bom. O Kid era o Faro White, o Kent era o Patchouli, o Pica era o Djavan, o Rich era o Billy D. Do rock ao black as mais top, os dias de mais sorte eu via no som pop. Moleque magro, fraco, invisível na esquina, planejava chaceira na minha mente doente. Hey, sem pai nem parente, nem sozinho entre as feras. Os malandro que era na miséria fizeram mal. Meu primo resolve ter revólver em volta, outras revoltas em volta. Se fácil era guerra com a favela de baixo, sem livre nem lápis, e o Brasil em colapso. Quanto vale? Bando Mari, Bando Mari, Bando Mari, quanto vale? Bando Mari, Bando Mari. trabalho do show. Já em 86 subi aos 16 ao time principal, via em São Paulo. Tava meu grau já, favela pra caralho, vi barimba, baile, baile, degrau após degrau. Ia quanto baixo eu pude, pobre muito mal. O preto vê, mil chances de morrer, moro. Por roupas ou tênis, por que não? Pra outros Artemis, benzina, hospitalidão. Ué, tudo pela presa, irmão. Olha pra mim, diga, vale quanto pesa ou não? Quanto vale? Quanto vale? Bandomares, quanto vale? Bandomares, bandomares, quanto vale? Bandomares, bandomares, quanto vale o show? Acesso que é de César, primeira impressão. Os moleque tinha pressa, mano. Que funk luto, que onda é essa, mano? E assim, meus parceirinhos virou ladrão. É que malandro é malandro mesmo. E várias fitas, era bezerra o que tava tendo. Malandro riff, outros papo, outras gírias mais, outras grife. Christian Dior, família, Lecoque Sportif. G-Shock eu tive, calças com pizza eu fiz. Brasil é osso, ideia fixa eu tinha. Porque partia igual eu assim, era um monte, uma pá. Fui garimpar, cruzei a ponte pra lá. Rei Zica, isso significa que era naquele pique. Portando repique de mão, Joe, no auge do chic show. Nos trajes, Curtis Blow era o cara. Curtição da massa era luxo, só viver pra dançar. Fui ver se abraçar, Rodini eu curti. A vitrine, Pierre Cardin, Gucci, é, Fiorucci, Yves Saint Laurent, Indy do Blue. Corpo negro, seminu, encontrado no lixão em São Paulo. A última bolia, escravidão. Dezembro sangrento, SP, mundo cão, promete. Nuvens e falas, chuvas de vale 87. Quanto vale o show? Se liga no som. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a verdade de alguém é mera coincidência. Nossa, mostra, é. Outra vez com você. Tantas vezes voltei ao baile pra rever. Dançar outra vez com você. Tantas vezes voltei ao baile pra rever. Dançar outra vez com você. Desde então não vi mais, não sei se quer o seu nome. Quem souber me diz, uma fã. Um ânimo a mais tornou-me seu fã. Anônimo espectador e ainda destacou, logo destacou. Linda, tão bonita, eu pensei que fosse. Dizer quanto mais preta, a mora mais doce. Enganinha, tola blasfêmia, foi a mais fera das fêmeas. Oi, depois da dança, quem sabe nos embalos de sábado. Saiba que não se acaba aqui. Antes só me ouvir melhor, está por vir você. Estrela dessa noite escura. A luxúria trouxe eu também, mas a injúria se impede. Quem jura que até fez aquilo com você, te fez mulher. Quem te quis naufragou infeliz no canto de Ossanha, nessa força estranha que diz: siga-me e acompanha os quadris. Mundo dos fortes em frente aos holofotes tão quentes. Tantas vezes voltei ao baile pra rever, dançar outra vez com você. Tantas vezes voltei ao baile pra rever, dançar outra vez com você. Ser seu gangstar, te conquistar. Depois da dança te levar pra ver o lar, meu doce lar. Tem que ser você, tem que ser você. Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, ok. Extra, extra, eu digo, sexta, sexta é lei. Sinistra, perigo entre artistas e ladrões. Artigo 121, devorar corações. O monopólio do brilho dos olhos dos homens. Do ódio das outras, é óbvio que você vê. Sem saber se é ou não seu. Hey baby, por que tão cruel, não? Vai pensando que é mel, jama, açúcar marrom. Ela é o bombom, meio amargo. Acelero na curva, amor não é uva. Que é o que? É boca de se fuder. Desde que o mundo é mundo, desde menino. Deus me livre desse seu swing. Ouça, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing, bing. Moça, seja feliz, mas não mire em mim. Tudo que eu gosto é ilegal e moral. Vacilez, outros passam mal. Qualquer semelhança de impacto, todo mundo sabe que amamos tio Paco. Mas se dizer, coisa nossa é nitroglicerina. E a beleza é você, menina. Clima de saudade, flashback. Foi no baile black. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira. Você acabou de ouvir Quanto Vale o Show dos Racionais MCs. Curtiu também? Foi num baile black do álbum Bug Naipe, de Mano Brown, o homenageado do nosso quadro O Artista da Vez, aqui no nosso programa Consciência Brasileira. E você está comigo, Jeff Ferreira, na sua rádio Estrela FM. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais som. É rapidão, se liga aí! Já voltamos aqui na Rádio Estrela FM. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira. E você está comigo, Jeff Ferreira. Vamos para o nosso quadro Top 5 Discos desta semana, com aquela lista de 5 álbuns para você ouvir e curtir. E se liga que hoje temos um convidado especial, o cantor e compositor brasiliense Marcelo Marcelino. Fala aí, trovador! E aí, galera de Jaguariúna, que tá ligada no programa Consciência Brasileira. Aqui quem fala é Marcelo Marcelino. Eu tô de passagem para dizer que fiz uma lista com muito carinho de 5 CDs que são muito importantes na minha vida, na minha história, na minha carreira. Quero deixar também um forte abraço a todos vocês e parabenizá-los pelo bom gosto de estarem escutando esse programa tão maravilhoso, cheio de cultura, de atitude, de música boa, de boas referências. Quero parabenizar também o meu amigo Jeff Ferreira pela iniciativa de fazer esse programa. Deixo um forte abraço a todos, fiquem com Deus, muito rock and roll, muita música boa e é isso aí, até mais. Temos Raul Seixas com Kring Rabandolo, do ano de 1973. Primeiro álbum do roqueiro baiano e um dos maiores nomes da música nacional. Gravado pela Philips Records e produzido por Marco Mazzola e pelo próprio Raul, o disco passa pelo rock and roll, rock and billy, folk rock, culture rock e até mesmo pelo baião e gospel. Desse álbum saíram os sucessos Mosca na Sopa, Dentadura Postiça, As Minas do Rei Salomão, Ouro de Tolo, Al Capone e Metamorfose Ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Legião Urbana com 2, de 1986. Segundo álbum da banda brasiliense liderada por Renato Russo nos vocais, Renato Rocha no baixo, Dado Villa-Lobos na guitarra e Marcelo Bonfá na bateria. O disco tem 47 minutos e foi gravado pela EMI. Produzido por Mariton Bahia, foi eleito pela revista Rolling Stones como o 21º melhor disco brasileiro. E teve os sucessos Daniel na Cova dos Leões, Índios, Química, Tempo Perdido e Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse que é uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa, é quase 2, eu vou me ferrar. Chico Buarque com Construção, de 1971. Composto no período que o cantor estava exilado na Itália, tem uma lírica carregada de críticas ao regime militar, um dos melhores trabalhos de Chico Buarque. O álbum alterna entre samba e a MPB. Foi gravado pela Fonogram e pela Philips Records. Produzido por Roberto Menescal, tem 31 minutos e 10 segundos de duração. E teve como sucesso as canções Deus lhe pague, Cotidiano, Desalento e Construção. Subiu a construção como se fosse sólido. Eu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos enlouquecidos. pudesse ouvir. Tim Maia com Tim Maia, de 1970, é o álbum de estreia do cantor pela Polydor, selo da antiga gravadora Polygram, sendo um trabalho muito bem recebido pelo público e crítica. O LP foi eleito pela revista Rolling Stones como o 25º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Contém clássicos da carreira de Tim, como Azul da Cor do Mar, Eu Amo Você e Primavera. O disco contém uma mistura de MPB e soul funk. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Marcelo Marcelino, com o álbum homônimo Marcelo Marcelino, álbum de 2017, do nosso parceiro brasiliense que comanda aqui o Top 5 Discos. O álbum tem influência de grandes nomes da música nacional e estrangeira, mas traz a cara do trovador Marcelo Marcelino, passando pelo rock, blues e muito MPB. O disco vem para falar de coisas do nosso cotidiano, mesclando música e literatura. Foi gravado em Santos, no mesmo estúdio que o Charlie Brown Jr. passou. O disco tem uma pegada do músico que já está há 20 anos na estrada. Eu lhe pergunto, meu amigo, quanto vale Jesus Cristo pendurado num pescoço de mendigo? Eu lhe pergunto, meu amigo, quanto vale Jesus Cristo pendurado num pescoço de mendigo? E vamos curtir então o som Caminhos Perdidos, canção que compõe o disco homônimo de Marcelo Marcelino. Se liga aí! A minha vida é quase um sonho repetido. Tenho todos os caminhos e estou perdido. Cair em mim meus grandes sonhos ideais. Eu apenas descobri que o bom da vida se esconde em segredos mais banais. E com certeza os anjos e as crianças são sinceros, não precisam de promessas. E as coisas simples e pequenas se completam muito mais depressa. Eu sei que corro perigo, tenho todos os caminhos e estou perdido. Eu sei que corro perigo, tenho todos os caminhos e estou perdido. Sou aquele cara que é capaz de abraçar o mundo, mas insiste em ficar de braços cruzados. O paraíso de olhos fechados é o inferno dos que já não são mais inocentes. O paraíso de olhos fechados é o inferno dos que já não são mais inocentes. Eu sei que corro perigo, tenho todos os caminhos e estou perdido. Eu sei que corro perigo, tenho todos os caminhos e estou perdido. Eu perguntei àquela menina da calçada quanto ela queria para me amar por uma noite. E ela me disse que nem tudo que se pode comprar é o melhor do que se pode ter. E que muitas vezes, quase sempre, bem melhor do que comprar é convencer o vendedor a dar e não vender. Mas quanto vale o orgulho de uma menina que se vende na calçada? Quanto vale o dinheiro de alguém que compra alguém por uma noite mesmo que seja uma noite de amor. Eu sou tão humano que sou louco, e sou tão lúcido que sou triste. Minha loucura comoverá os anjos, e o meu velho grito acordará os inocentes. Consciência Brasileira. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô fazer honrar teu choro. Juzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Umbral que é mais Xandão, heróis craque no centro. Na tribo da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Os cara que cola pra ver se catamina. Umas mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta. E se a maconha for da boa, que se foda a ideologia. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir, entregar tudo pra ele, então o que será? E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele, então o que será? Sonho em corrosão, migalhas são. Como assim bala perdida, o corpo caiu no chão? Não trago pra morte cirrose de depressão. Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é não. Sem culpa católica, sem energia eólica. A morte rasga o véu, é o fel, vem na retórica. Depressão é a peste entre os meus, plano perfeito pra vender mais carros teus. A beleza de um povo favela não sucumbi. Meu lado africá, aflorar, me redimir. O anjo do mal alicia o menininho. E toda noite alguém morre, preto ou pobre por aqui. Jiu-jitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. E se não resistir, entregar tudo pra ele, então o que será? E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele, então o que será?

bravo. Monstro, crânio, vibrânio, te corto em 12 avos. Raio tipo Usain Bolt, 10 mil volts. Ancestrais aplaudem, cravo em Tanerim sem conto. Memória longa, pavio curto nesse aponte, pá. Digam que o Zika voltou tipo macaco. Quadração e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Quadração e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Agora em Milaje, ela adora Milaje. Brota na base, bem Nick Minaj. Ora, miragem, jato, mirage. Vou os altos, senhores Spock. Bonde igual lanterna verde, eu tô bem super choque. Um novo mar vermelho, uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria. Rua, Wu-Tang, Superman, mais tecnologia. Simbólico tipo guia, na madrugada fria. Vim esmagar boy que debocha da cultura black. Um Kasparov abrindo a mate, assinar o cheque. Sou anti-senhorzinho, independente nas track. Rato, respeita meu tempo, não seja moleque. Se vende Stanley, o Spike Lee, me Bruce Lee. Tô levando o Brasil, estilo Maurício com Bruce. Tipo Solange, um lugar na mesa, negra ou morena, na dúvida chame-a de princesa. Autoconhecimento, autoajuda, fluxo do tempo, tipo sempre, tipo Buda. Amor pra encher mil livros, tipo Cabo ou Neruda. Quem casou com a tempestade, não se liga em guarda-chuva, entendeu? Quadração e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Quadração e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Vagazão e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. Vagazão e frieza, mano. Se a barra é pesada, certeza é volta. Tipo Pantera Negra. Tipo Pantera Negra. É isso mesmo, titio. A rua é nós. Laboratório Fantasma, Emicida, Felipe Bação. Estamos de volta, garoto. Opa, voltamos! Eu sou o Jeff Ferreira e você está na nossa rádio Estrela FM. Aqui você conferiu Caminhos Perdidos, do cantor e compositor Marcelo Marcelino. Ouviu Convoque Seu Buda, de Criolo. Curtiu Peito Seco, dos pernambucanos do Alfaia Beats. E também a música Pantera Negra, do Emicida, em homenagem ao filme da Marvel. E chegamos ao fim de mais um encontro aqui no nosso programa Consciência Brasileira. Vamos ficando por aqui. E se você curtiu, já tá ligado, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM 94,5. E semana que vem estamos de volta com mais som. Firmeza? Quer ouvir a reprise do programa? Então acesse o site www.submundodosom.com.br. Lá você confere esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, tem aquela perguntinha. E o que há de novo? O que há de novo é o som Ode à Poesia, das minas do Clube das Ovelhas Negras, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E representando a cena 019, os malucos de Amparo, da banda Fred Groovers, com a música Groove na Cabeça. Se liga! Valeu pela sua sintonia e até semana que vem com mais som! A mídia dita regra, regra muda, moda, moda prende o gosto. E o gosto se desfaz. O mundo muda, é mudo sem valor e a arte. A arte se esvai nessa ciranda de roda. Devagar, tudo perde a cor. E eu quero mais tanque circo. E eu quero mais tanque circo. Cérebros vazios defecando ideias, normas, leis fundamentais. Leis que regem o universo, declarando um inverso de poemas imortais. E você no seu lugar, e você sem se mover. E você no seu lugar, e você sem se mover. E você no seu lugar, e você sem se mover. E você no seu lugar, e você. E agora para. A vida é tão rara, a resposta é tão clara, o tempo não para. A vida é tão rara, a resposta é tão clara, o tempo não. A luz se apagou, a festa acabou, todo mundo foi embora. A festa acabou, a luz se apagou, José. A mídia dita regra, regra muda, moda, moda prende o gosto. E o gosto se desfaz. O mundo muda, é mudo sem valor. A arte, a arte se esvai nessa ciranda de roda. O mundo gira cada vez mais devagar. Tudo perde, tudo perde a cor. Oh, oh, oh. Fadado lhes a viver sem questionar. Ai, agora para. Não compro a marca, não vendo meu gosto. Eu não mudo meu jeito, eu não culpo meu rosto. Eu não ligo a TV, eu nem ligo pra moda. Eu digo a foder, eu tô fora da roda. Sugando neurônios, não há quem aguente. E quanto mais eu estudo, mais eu fico demente. Você sabe me dizer um tipo? Eu só quero saber a verdade. Eu quero encontrar a razão. Por que que você dá liberdade e compra a própria certidão? Não faça o que eu faço, duvide de mim. Mas ouça o que eu digo. Agora é assim. Aos famintos o pão, a cachaça, agora o para, abrigo, a vida é tão rara, o a resposta é não mestre, para. O castigo, o tempo não, a vida é tão rara. A luz se apagou, a festa acabou, todo mundo foi embora, a festa acabou, a luz se apagou. José, e agora? Se liga no som. Já é. fazendo todos dançarem. Fred Grudas que chegou fazendo todos dançarem. Fred Grudas que chegou fazendo todos dançarem. Fred Grudas que chegou fazendo todos dançarem.